só confirmando, decolou com proa de Pituaçu, não Itapuã. Afirmativo. Chame o controle 119-35, avião 06. É. 399, cotejamento correto, chame pronto para acionamento, 399. Corta lá. Tá pronto no 1, Golo 399. Autorizado, chame táxi, 399. Corta lá para o táxi. 3567, cópia. Pronto para a cópia, então 3567. 360 Brasília, via Tesolona 7, decola da 28, curva à esquerda, subida gole, transição ao fito, controle 199-35, aciona 5576. Brasília 360, up, Zulu 17, gole ou fito, transponder 5570, controle de saída 6935, TAM 3567. O transponder 5576, chame pronto no 612 para pushback funamento, 3567. Identificando, transponder 5576, TAM 3567. Paulo, comandante, passaria do 2231, autorização de tráfego, nível 220, Barreiras. Gente, aguarde cópia da autorização, passaria do 2231. Aguardando, 2231. Hotel Índia Índia, cópia. 500 pés, decolagem da pista 17, curva direita, proa do farol de Itapuã, aguardando instruções para prosseguir sobre voo no parque de exposições. Hotel Índia Índia, o aciona 0111, e o torre 118.6. Sim, 5 mil. Então faça um 360 aí pela sua esquerda, após o 360 prossiga para a final da 17, Vitor Macbeth. 7-1-3-6-0 pela esquerda, Macbeth. Controle, gol 1601 com a Juliette na sua escuta. 1601, desça via chegada e pitch até a altitude de 612 de mil, ajustado em 1012. Aguarde VOR e DME para a pista 28. A possibilidade de retentar o arsenal do GPS da pista 28, deixando para 612 de mil, deixando o dia. Mativo, iniciando a chegada de pista e aguarde procedimento R9, gol no 601. 01. Controle, TAM 3835. TAM 3835, contato radar vigilância, TAM 3835. Vigilância, vamos até a proa 245, devido a informações à direita, TAM 3835. Gente. Elemento correto, qual o teu B? 4 a bordo. Nível acionamento, quando pronto para iniciar o táxi, informe nessa frequência. Como é que vai o controle? O cópia. Quanto cópia? 3175-360 Guarulhos, via Uterwisk 50, decolagem da pista 28, curva esquerda, subida gole até Val, após direto Eudes, controle 199-35, aciona 5570. Autorizado nível 360 Guarulhos, Uterwisk 50, decolando da 28, com curva esquerda, gole Val, direto Eudes. 1935, controle 5570, transponder 3175. Correto, no portão 10, chame pronto para o pushback sanamento, 3175. Para 5 milhas da final da 17, aguarda as instruções. Pode ser 360, Vitor Macbeth. Qual que é a cota? 9355 Guarulhos 400, via Peruísk 50, decolagem da 28, curva à esquerda, subida gole até Val, após direto Eudes, controle 199-35, aciona 5004. Autorizado Guarulhos, nível 400, Peruísk 50, saída gole, Eval, depois direto Eudes, decola 28 com rua esquerda, controle 1935 e 5004 no transporte. Fechamento correto no 5, chame pronto para o pushback acionamento, então 9355. Chamará para o pushback acionamento, 9355. Juliette! 77, cópia. 1077, cópia. 1077, Galeão 360, via Tesoluno 4, decola da 28, curva esquerda, subida gole até Val, após direto Sagaz. O controle 119-35, o código transponder 5540, voo 1077. 1077, Galeão 360, via Tesoluno 4, decola 28, curva esquerda. O saída gole Val, após Itaguá. Controle 1-9-3-5, transponder 5540. Ligou no 077, o nível eu confirmo 360. Modifique apenas após Eval, deverá voar direto CRAT. Agora foi melhor então, depois de Eval, CRAT, gol no 077. Portão 8, pushback, acionamento autorizado, chama pronto pro táxi, gol no 077. Autorizaram o posicionamento no 08, no 077. Final da pista no 7, aguardando futuras instruções. 7, vou estar na queda. Gol no 399 para o táxi, gol no 35 a bordo, 4 horas de autonomia, o teste da Galeão. Tô de lama? Autorizado rumo de lama e o final do procedimento. 3488. 3488. Bom trabalho. Curta final. Abatavo Vitorim de Juliette, pouso autorizado, pista 7, vento 200 com 08. Juliette. Voo no 755, autorizado decolagem, pista 28, vento 210 graus, 089, ajuste 1012. Autorizado decolagem, pista 28, voo no 755. Nova Hotel Índia Índia, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 17. O Vitorinho de Juliette, solo ao Zonomeia, informe o Pátio que prossegue, Pátio 5. Autorizado, reporte pista livre. Mente, Juliette. Papatão Hotel Índia Índia, tem uma aeronave que vai ingressar aí no Pátio 4, aguarde para o táxi. Bravo Vitor Mike Quebec, mantenha o setor norte do aeródromo, aguarde a aproximação para a pista 17. 7, Quebec. Gol 1612, desça e mantém altitude de 2500. 2500 é autorizado, 1612. Vai precisar fazer um pequeno desvio à direita. Informe qual será a proa ideal e quantas milhas? 0,075 é o suficiente por 15 milhas e aposta em condições de aprovar o Sierra Vitor 362. 0,075 por 15 milhas? Afirmativo. Gente. Pro Salvador, boa tarde. Agora 755 decolado na Gole, passando 1.600. Contato radar, serviço de vigilância, voo no 755. Vigilância, voo 755. Frequência livre. Juliette. 18, meio, boa noite. Voo no 601, no controle. Na escuta. Projetor para sequenciamento, curve à esquerda, na proa 190. Desça e mantenha meia dúzia de milhas. Se vai para as comunicações, o limite será 17 milhas nesta proa. Voo no 601. 17 milhas nesta proa, final da 28. Irá ultrapassar, a princípio, o setor da final da 28 para sequenciamento. Positivo, no metano. Eu vou tomar Quebec, final de 2 milhas. Gente, Papatango Vitor Mike Quebec, avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 180 graus, 1109. 7, Vitor Mike Quebec. Projetoriza o sobrevoo no mais posições, mantendo a sua escuta permanente até o Índia Índia. Aguarde para transferência de comunicações até o Índia Índia. Vou manter aqui no parque de exposição, senhor, na sua escuta. Mantenha a proa do farol de Itapuã, aguarde transferência para o controle Salvador. Ok, eu não vou me afastar muito não. Ok. Oi, Salvador, o 35488, final do procedimento VORD6, pista 28. O 35488, continue na aproximação, com cheque trem de pouso. Com trem baixo, travado. Pouso autorizado, pista 28, vento 180 graus, 089. Livre pouso 35488. O Papatango Hotel Índia Índia, chame o controle em 119.35. 1935 Índia. Gol no 612. Autorizado RNAV para 28, no 612. Controle Salvador, as mapas Tango, até onde ainda? Golo 601, inicie redução para 1909, Golo 601. 190 quilotão, Golo 601. Então, Índia, Índia, mantém regras de voo visuais. Reporte para regresso, hotel Índia, Índia. Diamantino, estou autorizado sobre voo, então não faço questão, senhor? Segue. 4. 4, autorizado, deck track, reporte pista livre. Controle, Salvador, boa tarde, Golo 925, ciente, informação Juliette. Passa 185, descida 150. Bom, gente, existe então o setor de decolagem da 28, ou seja, a longa final da pista 97. Hotel Indiente. Sem problema, senhor, vai manter o sobrevoo nessa localidade aqui, evitando o eixo aí de segmento de decolagem. Mantendo a sua escuta, o Hotel Indiente. 220, 220 para Barreiras, via Whisky 42 até Lapa, após direto. Decolagem da 28, curva direita, subida Momo até Momo, transição VATAP. Controle 199.35, aciona 5543. 28. 070, Serra da pista 28, 3190. Bom, 601, resta uma navegação, vou agora para o CV 364 para o final RNAV, descendo agora até 2500. 2500, Serra Victor 364, 1601. Controle de Salvador, boa noite, UTA 8002, passa de voo 215 para 160, centro de informação Juliette. Ótima, tem escuta, Gol 1925, chamou o controle. Gol 1925, centro da Juliette, vai, passa 160 para 150. Você mantém agora o 050 na chegada e pitch, aguarde o VRDMA, pista 28, ajuste 10, 12, ajuste 10, 12, Gol 95. Positivo, desce para o 050, chegada e pitch com 1012, solicito o RNAV da 28. Gente, está 8002, desce, mantém o nível 07060. 8002, você deu descer 070, confere? 060, na chegada e pitch, aguarde procedimento VRDMA, pista 28. Ok, DS 060, solicitando a execução do procedimento RNAV para pista 28. Então, Índia, Índia, torre 118.6. 118.6, Índia. Papatango, tá Índia, Índia, livre o setor de decolagem, mantenha-se próximo ao farol de Itapuã. Ok, está fazendo afastamento, aguardando autorização para o regresso para a atual posição até o Índia Índia. Passou 363, 90, 2. Hotel Índia, Salvador. Prossiga, senhor. Prossiga agora com Pro Sul, Pro do Farol de Itapuã, comandante. Senhor, está prosseguindo com a Pro Sul, tá, nesse momento, até o Índia Índia. Seguinte, reporte na vertical de Itapuã. Para o Índia. Gol no 399, autorizado decolar da pista 28, o vento é de 190 graus com 8 nós. Decolagem está autorizada, pista 28, gol no 399. 3190. Indo para 2309, 3190. Torre Salvador, boa tarde, gol no 612 a 1 milha para o 364. Gol no 612, continue na aproximação, aguardando pista livre. Informa os últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Ajuste 1012. Ciente, 612, ciente dos 90 metros, no 612. 47, 4 horas, prossegue via Juliette Alfa até o ponto de esperada 28, lá torre 18.6, bom, foi 3175. Juliette Alfa, ponto de esperada 28.6, até 3175. Gol no 399, decolou de Salvador aos 25, mantenha a proa até 2000 pés, devido ao helicóptero no setor de Itapuã a 500 pés. Chame o controle 119.35 agora. Gente, mantém proa 1935, gol no 399. Correto. Gol 399. 399, contato radar vigilância, sul, mantenha 360. 360, tá livre, interceptar a Gole? Pós 2000 a Gole, 1399. Pós 2000 pés, Gole. Controle ao Guardião 06. Negativo, senhor, não vai prosseguir para a final da 17 não, ele vai prosseguir para sobrevoo no parque, disposições como foi notificado. Tem o setor sul do aeródromo, aguarde para o parque de exposições. Aguardando o senhor, tem alguma aeronave para decolar na 28? Acima, ativa. Vindo para o setor, guardião 06. Afirmativo. Aí chamar mais próximo para a coordenação para o local. Você restringe as aeronaves aqui no setor de decolagem, mantém o setor sul, para botar o hotel Índia Índia. Afirmativo, senhor. Eu gostaria de uma pequena colaboração. O senhor está visual com a aeronave na final da 28 nesse momento? Se a gente puder trabalhar em parceria, eu agradeço. No momento que a aeronave for decolar, eu me afasto, no momento do pouso eu me aproximo, se autorizado. Está autorizado a prosseguir para o parque de exposições. Quando autorizado abandonar o setor, eu chamarei novamente. Afirmativo, senhor, vamos trabalhar em conjunto aqui para colaborar com a vida de todos aí, manter a sua escuta permanente e aguardando para afastamento Índia. Tchau. Gente, chame tudo agora, 118.3 para pouso, Índia Michael. Tango Índia Mike Alfa na escuta. 186, Índia Mike Alfa. Passando Serra Vento 363 com 1601. Gente, complete final de nave, torre 118.6, bom pouso, 1601. Obrigado, até já. Tango Índia Mike Alfa, sucesso final pistão 7, reporte final de 3 milhas, ajustando 0 no 2. No 0 no 2, apontará no final 3 milhas o Índia Mike Alfa. Corregou no 077, boa noite, está na pista 2-8. No 077, mantém um ponto de espera devido a tráfego na final pista 2-8. Mantém ponto de espera, gol no 077. Corregou 1601 na final da 28, na sua escuta. Voo no 601, prossegue final da pista 28, informa os últimos 90 metros impraticáveis. Chaporte trem de pouso baixado e travado. Pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 099. Baixado e travado, 1601. Pois. Pode confirmar o vento em Salvador? Vento 180 com 089. É. Capitão Índia Mike Alfa, pouso autorizado, pistão no 7, vento 180 graus, 089, cheque tem. Índia Mike Alfa. Se tiver condições, inicie redução para 190 nós, 3190. Positivo, iniciando redução para 190, 390. Então 8002, velocidade indicada? 8002, 2409. Gente, reduza para 200, descendo até o 50, então 8002. Reduz para 200 nós, descendo para o 050, então 8002. Bruno 399, chame Recife agora, frequência 1264, alterna 1288. 264-1288, boa noite. Viagem. Tango Hotel Índia Índia, informa o tráfego da Polícia Militar que irá pousar no Parque de Exposições. fica atento às instruções. Ok, eu tô visual com o Guardião 06, senhor. Helicóptero governador aqui, tá com separação visual. Afirmativo. Eu vou acercar após o final do aeronave, pista 28, pista 390. E Mike Alpha no solo aos 30. Libere a esquerda, a direita, 45, frequência livre. Suas desse mantenha 4000. Desce para 4000, o 8002, contímetro no 012. Firmo. Voo no 077, após decolagem irá manter a proa até 3000 pés. O Gol no 077, pode decolagem, mantém a proa até 3000 pés. Correto. Gol no 601, no solo aos 31, libere a esquerda, mantém a posição no ponto médio da táxi equilíbrio. E chame o solo em 121, no decimal 9. Oi, senhor, mantendo aqui o 219. O voo no 077, atente a tráfego no setor Whisky do aeródromo, mantendo 500 pés. São dois helicópteros. João Livrou, boa noite. Voo 1925. Complete o final, RNAV, torre 118.6, tenha um bom pouso. 186, até já. Essa no pátio principal, o voo no 601. Positivo, naquilo vai aguardar no pátio 3 com ingresso na principal, 601. Afirmativo. Torre Salvador. Boa tarde, voo 925, passou o Sierra Vista 363 com o Campa Vista. Sente, voo 1925, reporte trem baixado e travado. Informa os últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis, voo 1925. Afirmativo, reportará quando baixar travado, voo 925. Sente, continue na aproximação aguardando pista livre, voo 1925. Mantenha o ponto de espera. Mantendo 3175. Voo 925, pouso autorizado, pista 28, vento 180 graus, 07 nós. Cheque trem de pouso, ajuste 10, 12. Livre pouso, baixou e travou com 1012, gol 1925. O voo no 077, decolado aos 33, chame agora o controle em 119.35, voo 1077. Controle 1935, 1077. Desce para 3000, 8002 até. Controle, boa tarde, gol 1077. Boa tarde, contato radar vigilância, chegou 1077. 310, senhor. 310, aguarde. De número 5 para o pushback acionamento, com informação quilo. Aguarde, está 9355, mantém a posição, aguarde. Mantenha e aguarde. Repita, aeronave que está pronto para o táxi, que sua informação foi intercortada. Sessão, pássaro 2231, aeronave a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Brasília. Positivo. Após passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter pista 28, o TAN 3175. Após a passagem do tráfego na final, alinhe e mantém pista 28, o 3175. Esse mantém até 2500, após o pitch para o final, a aeronave pista 1-2-8-8-0-0-2. Ok, após o IPIT, RNAV da 28, descendo para 2500 pés. Reduziu 170 para 8-0-0-2. A 3567 vai aguardar, será o número 2 para iniciar o pushback no setor. Certo, para 3567. Solo 876720, 4 para... Red Web 6720, mantém a escuta número 2 para a cópia. 340 para o Galeão, aguarde cópia. Voo 601 no visual com a nave da Passaredo, o Embraer 120, próximo ao través do gate 612. Ah, irmão. Voo 601, de passagem ao Embraer do Passaredo, pois correção ao Brasília, Passaredo está autorizado a ingressar no pátio principal, gate 07. Claro, 7601. Oi Salvador, boa tarde, está 3196, RNAV, pista 38, vai passar o serviço a 363. Gente, está 3190, continue na aproximação, aguarde pista livre. Vamos ficar livre, 3190. O Gol 925 no Salos 35, libere na Taxiway Delta. Continue o táxi agilizando, libere na Taxiway Charlie agora e antes, na Alfa chame o Solo 1219, o Gol 1925. Positivo, agilizando, libera na Charlie, chama 1219, 1925. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Eco Alfa. Táxi em frente e próximo a Taxi Golf, chama a torre 118-3. 118-3 a torre, correção, a torre 118-612. O ajuste 1-0 no 2, tomou voo, boa noite, passarei do 2-2-3-1. Tá, boa noite, bom serviço, 18-6 a torre, passarei do 2-2-3-1. Solo Salvador, boa noite, Golo 925, livre o Charlie, prossegui no táxi. 210 graus, 109, ajuste 0012. Livre decolagem, outra 317. Vai prosseguir táxi antes da Juliette, Gol 925. Chama 3567 no 62, eu tô autorizado para o pushback, finalmente chame táxi. Chamará pronto para o táxi, tá 3567. Sete chama agora Recife, na frequência. 1-26-4, alterna 288, Bono 077. Bono 077, Recife 26-4, 22-8, boa noite. Concorde Salvador, Quinta Delta Alfa 332, que está efetuando pushback no gate 05. Fique atento, deixando a liberação da Juliette. Positivo, está mantendo distância aqui da Juliette, Gol 925. Autorizado pista 28, vento 190 graus, 09 nós, cheque o trem de pouso. Autorizado pista 28, trem de pouso bastante checado, está 310. Portanto, 3175, decolado aos 38, mantenha a proa até 3000, chame o controle em 119.35, tá 3175. Mantenha a proa até 3000, 0935, 3175. Torre, eu vou passar com o hotel Índia-Índia. Prossiga para o hotel Índia-Índia. Aqui nas proximidades da Lagoa da Baeté, aproximação em pouso no pátio 4, quando autorizado. Ciente, tem condições de prosseguir direto para a cabeceira 35? Afirmativo, está prosseguindo para 35, Índia. Ciente, autorizado, vento 190 graus, 09 nós, reporte sobre a cabeceira controlada. Cabeceira controlada, reportar ao Índia. Reporte para a descida quando estiver no ponto ideal. Reporte para a descida, com a falta. Controle Salvador, boa noite, da 3175, passa 2000 no perfil da Agora e confirmo, mantenha a proa até 3000. Confirmo. Firma até 360, contato radar vigilante, 3175. Até 3000 na proa, 280, 3175. Após 3000, deverá cumprir o perfil da Agora, 3175. Sim, 3000 perfil da Agora. 2231, mantém o ponto de espera. Toma agora, 2231. O 4767, o certo está pinto com o ponto de espera. Tem uma previsão para aprovação do nosso plano e liberação do prospecto. A baixa altura, parte 4, frequência livre, ao livrar a pista no 7. A baixa altura até o pátio 4, livre frequência ainda quando liberar. O TAR 3190 no solo aos 40, agilize, libere na taxiway Charlie. O, na taxiway